você veio. Os destinos são os mesmos, os vagões estão sempre cheios. Mãos erguidas, punhos fechados, hoje só tem de manhã e à tarde pra se segurar no trem. Trem que vem de Guaianazes pra luz, mas a escuridão é tudo o que conduz. Maquinista faz jus a cada ordem predestinada. Comando hoje é só mais uma ação computada. Amputada castiga cada vocação limitada. Te obriga a ser o que eles querem e mais nada. Farda, fardo pesado, armado tratado. Descaso, descado, humano descontrolado. O som é pesado, mas só condiz com tudo aquilo que me faz feliz. Tudo que cê quis tá guardado num cofre, mas me matar por isso eu prefiro ser pobre. Só quero uma noite de boa pra ficar à toa, pra que a vida seja boa nessa tarde de garoa. Revolução, evolução, são. Eu quero a minha mente em constante expansão. Só quero uma noite de boa pra ficar à toa, pra que a vida seja boa nessa tarde de garoa. Revolução, evolução, são. Eu quero a minha mente em constante expansão. Você tem a vida inteira, ou até teria, mas te limitam a carreira de 8 horas por dia. E fazem sua sexta-feira ser um dia de euforia, pra que as nossas bandeiras não possam ser estendidas. Ideias não entendidas, ações não concebidas, plateias tão distraídas em mansões bem construídas. Odisseias interrompidas, concepções distorcidas, pangeia desconhecida, libertações sucumbidas. É o declínio de uma sociedade em constante queda. Eu sigo pela verdade, independente de onde me leva. Hoje as facas são cegas, vivem num mundo de trevas. Por isso eu caminho uma légua, mas eu não peço trégua. O que isso conserva? Fecha saídas, sentença. Porque só se reconhecida quando se faz diferença. Que minha falta não seja sentida, mas que a vida seja intensa. Porque na ida sinto minha falta e também minha presença. Só quero uma noite de boa pra ficar à toa, pra que a vida seja boa nessa tarde de garoa. Revolução, evolução, são. Eu quero a minha mente em constante expansão. Só quero uma noite de boa pra ficar à toa, pra que a vida seja boa nessa tarde de garoa. Revolução, evolução, são. Eu quero a minha mente em constante expansão.